233, autorizado, alinhar, decolar, pistão zero. O vento 180 graus, 8 horas. Isso, alinhar, decolar na 10, gol 1233. Nosso vestido é Cristelo, ajuste agora 9020, tem frequência livre para coordenação. 9020, para caixa livre para coordenação, Golf de loja. Sou o Papatango Mike Fox Hotel, vestido a critério, tem frequência livre para coordenação. Só tenho o Papatango Golf Kilos, que estou seguindo para a feira, mas está afastado umas 5 milhas. Vestido a critério, frequência livre para coordenação, Mike Fox Hotel. Na frequência 26, decola 29, chama o controle de frequência 120, decimal 8. Controle 120, ponto 8, gol 1236, obrigado, Maria. Bom dia, gol 1233, decolou Arbolho 1. Arbolho 1. Olá, 233, bom dia, contato abaixo, Matheus Nego de 360, via saída Arbolho. 360 via Arborano, gol 1233. O signal está aqui autorizado, o acionamento faz 3 chantagem. Chama para o saque, 5973. Bom dia, gol 1759, 9 de 0, pronto. Gol Comando 759, autorizado alinhar e decolar pistão na 0, vento 190 graus, 8 nós. A linha decola pistão na 0, gol na 759. 63. Circulação é o que o vento está de través da direita com a tendência para a cauda. Na cabeceira oposta ele está também bem de través. Durante a corrida aí notar algum desconforto aí, me fala por favor para fazer o colar. Salvador, muito boa, azul 4981, descendo via Ponte até o nível 160. Azul 4981, bom dia, prossiga via Ponte para o 050, ajuste no 020. Via Ponte até o 050 e 1020, ajuste 4981. Salvador, 759. 759, bom dia, Antônio, código 5551, a saída salvo 1 e a estuda para o nível de voo 360. Antônio, 5551, salvo 1, nível 360, 179. Salvador, bom dia. Azul 4234, pode esperar pra lá. Azul 4234, autorizado. Aliás, decolar pistão 0. Vento 200 graus, 7 nós. Ali decola pistão 0, azul 4234. Autorizado, cruzar a parte 1, Índia, Tampão, espera, champanhe para a decolagem. Bora 236, chama o centro e se tirar a frequência 126.0, alternativa 128.8. 1260, pega 1288, gol 1236, obrigado, bom dia. 1759 está em contato com o Revax, cruzando 5.500 pés. Obrigado, 759. Alameda 10, pronto. Tiro 973, é, autorizado a alinhar e manter, fechando zero. Fale aí você, do Rio 597. Azul 4234, Nicolás 37, um controle de frequência 120, decimal 8. 208, boa, 4234. E Salvador, bom dia, Azul 4234, cruza mil pés, Fuca. Azul 4234, bom dia, mandar cadastro, Matanjo 370 na saída Fuca. 370, saída Fuca, Azul 4234. Obrigado. Ah, professor, informação que o modo Charlie está intermitente. Espero que apareça 200 pés e agora está 2.200. Afirmativo, Azul 4234 está ciente, vai fazer um check no equipamento. Obrigado. 4753, desça para 2.000 pés, o ajuste é 9020, autorizado em LSFC, reporte estabilizado. Estabilizado, é 4234, meio direto, Romeu Fox, 08. Romeu Fox, 08, 4234. 981, desça para 4.000 pés, o ajuste permanece. 4.000 pés e permanece ajuste 4981. Bola 759, autorizado Mótiva. Autorizado Mótiva, 759. Vento 190 graus, 619, autorizado a colapso no zero. Olá 759, chama o centro Recife, a frequência 28.35, alternativa 23.8. 28.35, alternando 1.238, boa, 759, boa. Sinal 73, decola os 4-1, chama o controle de frequência 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle Rio 5973, bom dia. Rio 5973, bom dia, contato radar, tudo mantém o nível de 360 via saída PUCA. 360 via PUCA, Rio 5973. Rio 4981, no interpretando de Rio. Aqui na esquerda, mas já retornou a rota, o 4-8. Entendi. Santo Sinal e visual 4753. Então, 4753, chame tudo em Salvador, frequência no 8, do sinal 95. 1895, 4753. C4981, prossiga para 2006, reajuste na 020, autorizado LFT, reporte estabilizado. Cliente, prossegue para 2000 pés, autorizado o X-Ray, reporte quando estabilizado, 4981. Espera pronto, passarei do 902. Celular reserva, mantém a posição. Azul 4234, chame centro Recife, frequência 1285, ataque 125, decimal 45. 2085, 2545, azul 4234, bom dia. Por favor. Ó, vamos voltar 4703, sinal da 10. Então, 4703, autorizado para os bichos 10, vento 180 graus, 8 mais. Autorizado para os 4703. Solos 4.6, livre à direita e chama solo, frequência 1219. Foi remoto, boa, 3.4.7.3. 3.3, chama centro Recife, frequência 1216.85, alternativa 1.25.45. 2.85.2545, obrigado. Como é que é autorizado a senhora, chapa o táxi? Eu não 9802, autorizado a decolar, vento 190 graus, 190 mais. Decolagem autorizada para 9802. Controle frequência 120, decimal 8. Chamar controle 1208, passaria de 9802. Localizador azul 4981. Controle Salvador, passaria de 9808. 9808, contato retorno mais 180 via saída Arbono. Subida para 180 via Arbor 1, passaria 9808. 4981, eu não chamei de terreno, a frequência era 8, decimal 95. 1895, 4981, no bosque. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4981, no final 7 milhas. Autorizado pouso bicho no zero, vento 1, 90 graus, 8 mais. Autorizado pouso na 9802 direto para Elefa, obrigado. approach control, American 229, is at flight level 21.1, descending flight level 110. Flight 229, Skycar Delta Mar, arrived, thank you, 4,000 feet, can you can 012? Okay, 1012, I'm on arrival, Squadron Dance, American 229, it was 4,000 feet now, descend to 4,000 feet for American 229, we have Kilo. Autorizado, aliás, eu colo pro Sérgio, vento 190 graus, 101. Muito bom dia, Oceaneiro 6302, Kilo. Olá, Matrícia, meu Deus, bom dia. Eu sou chegada da Mediana para o nível de voo 050. Mediana 050, Oceaneiro 6302. Senhorita, possibilidade de uma 6302? Olá, Matrícia, meu Deus, mantém a chegada número 2 na aproximação. Segue no perfil chegada 6302. Autorizado, curva à direita, perna do vento, chame em base pela direita, chame na final da 17. Necessita algum apoio no solo? Negativo, só com problema técnico, vai voltar pra cá. Muito ciente, então chame na final da 17, autorizado, circuito pela direita. Chama lá na final da 17, circuito pela direita, aqui os pés, acho como é que é. Para 6312, está autorizado o TAP. TAP, 6312. Romeu, Juliette, Romeu, Mike, prossiga. Sorteado, Papão Romeu, Juliette, Romeu, Mike, de Feira de Santana, só confirme a localidade de Carpoz. Tenha o meu de voo 090, aguardando outra resposta. É 5532, Juliette com o meu Mike. 5532. Salvador, eu acho que é mais diante, final para pouso 17. Obrigado, pouso, bichão 7, para o senhor, vento 1, 9, 0, 9, 8, 9. Eu acho que é mais diante. Sarita 9802, chame o seu 3T, na frequência 1260, alternativa 28.8, morro. 1260, atendendo 1288, passaria do 9802, obrigado. Então, meu jet, o meu Mike mantém a rota. Anel 312, venha 3, está para 2109. Reduzindo, 2109, venha 312. Tango Mike, Fox Fox Terra, prossiga. Passei 3.500 pés, estacionado algum transponder? Estacionado código 0155, turma até 3.500 pés, aeroporto 9020, chama Salvador a 20 milhas. Anel 312, desça para 2010, o ajuste é 0020, autorizado ILFP, reporte estabilizado. 2010, 020, vai reportar estabilizado, o Anel 312. American 229, established on localizer. American 229, contact towers, you can see 118 West Mall 905. 1895, long American 229. Anel 312, siga o tráfego à frente, é Boeing 752. Comercio, segue a retaguarda do tráfego 6312. 729, continue your approach. Expect left turn. Ok, continue the approach, American 229. Ok. Papatango Vitor Kilo Delta, seu nome está a critério, chame táxi. America 229, I have a sight, CH Lange runway 10, wind 1, 90 degrees, 07 knots. Good land, 10, American 229. Brasil 2783, decolada 09, chame controle Salvador 120, décima 8. 208, boa. Oi, Salvador, Azul 273, decolado, cruzando 1000 pés. Azul 273, contato radar, se manter o nível de voo no 80, via saída Arbor 1. 80, via Arbor 1, tem chance de encurtamento, não? É apoio 2010, voo e elefa. Após 2000, voo e elefa, Azul 273. Chamei 63, não deixa o metrô em Salvador, na frequência do 8-95. 8-95, Golf Kilo Oscar, adicione o código 0156. Torre Salvador, chamei 63, 12. Chamei 6312, continue a aproximação, informarei pista livre, QNH 1020. 0210, só confirmo que está molhado. Eu tive pista seca. Pista seca, minha 6312. Cessna and on the ground at 11, left by right, taxiway Foxtrot, call ground control 121, left Mount Ida. Foxtrot 121, decimal 9, American 229. Chana 6312, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 180 graus, 109. Ele pousa no zero, chama 6312. Sou de Salvador, bom dia, 3304, informação quilo. São 3304, bom dia, desse material nível de voo 1900, e a chegada é bom. Bom, 100, descendo 3, 304. Kilo Delta, táxi autorizado, chame no ponto de espera da Papá, QNH 1020. Axel Oscar Serra, autorizado no 1500 pés, reporte na Seasa, visual com campo. O Delta autorizado em ingresso pista no 7, chame alinhado e pronto. 3312, no solo 114, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. 319, alisado, obrigado, 6312. Destino Delta, decolagem autorizada, pista no 7, vento 200 graus, 062 regional. Campo Mike, Fox Air. Fecha a guarda de para todos, prossiga para o M500, espera. Para o 050. Eu estou confirmando seu transporte em fio. Afirma, senhorita, me comprove. Tiago. Perdão, não é transporte em fio, é transporte de ovos e tais. Copiado. milhas, golf, quilômetro. Tem reporte para a descida. Tá no ideal. Estou parando no 1500 pés, aí chama 020, reporte na Ceasa. Sobre 1500, com 020, reportarei na Ceasa. Tango Mike, Fox Fox Terra, chame Torre Salvador, na frequência 08, decimal 95. 1895 vai chamar mais Fox Terra. Muito obrigado, bom dia, um bom São João. Excelente, bom pouso. Bom dia, Papa Tango Mike, Fox Terra. Bom dia, Papa Tango Mike, Fox Terra, chame curta final, pistão na 7. Curta final 17 vai chamar Mike Fox Terra. O Mike Fox Terra confirma o parte após o pouso. Pode ser 5, andaram vai ter. Gente. É 3304, vou seguir para 4006, o ajuste é 9020. Outro meu, tá 3304. Mais travado, Mike Fox Sierra. Mike Fox Sierra, por autorizado, pistola 7, vento 180 graus, 079. Teve pouso, Mike Sierra. Mike Fox Sierra. Recife 260-288, azul 273. Recife 304, desça para 2000 pés, autorizado e eletrofia, reporte estabilizado. Autorizado procedimento 2000 por 3304, reportar estabilizado, se possível voa por onde ia ser. Duna, reporte estabilizado. Duna, por autorizado, reportar estabilizado, 3304. Tango, Golf, quilômetro, já está visual com campo? Afirmativo, senhorita. Permitou em Salvador na frequência da noite, decimal 95. Muito obrigado, um bom dia, senhora. Foi. Bom dia, Papatango, Golf, quilômetro, visual 107. Papatango, Golf, quilômetro, autorizado sinal no 7, chama o curso final. Cortarei na final, senhora. Trote, Sierra, solo aos 24, autorizado backtrack, tá até aberta a estação na frequência livre. Backtrack, livre, mais confiança, tá aberta. Kilo Oscar, pouso autorizado, pista no 7, vento 190 graus, 089. Kilo Oscar. Como é que está na proa que está mantendo? Bloqueou a lagoinha, está na proa do Alfa Romeo Uniforme, 071. Romeu Juliet, o meu Mike, está afastado 56 milhas norte de Salvador, serviço está terminado, chame o controle Aracaju na frequência 202-3. Juliet, Romeu Mike. 3304, estabilizou? Ativa, 3304.